Incomodei, tretei, parei, cheguei, voltei com o rap em peso. Quebrei, olhei, pensei, esse rap eu desconheço. Meias verdades, conversa fiada, enganação, distorção. Quem sou, sei não, um bando de moleque se achando dono do puteiro. Bem-vindo, cavaleiros, a verdade eu sei que dói que eu falo. Não te afeta, só por dentro te corrói. Mede as palavras, não joga na boca, senão segura no peito. Desdenha, fala nas costas, tem medo e tem respeito. Sente o peso das mulher, aceita que dói menos, você tá onde nós quer. Rastejando na sola do pé, atrás de migalha e falsa aliança, tentando ganhar no grito que na verdade não se alcança. Com mentiras, fala bonita, torce o bigode, estrala o beiço. Quem conhece a caminhada sabe que respeito vem de berço. Tapar o sol com a peneira não muda sua essência. Sua cara se cagueta quando tá na minha presença. O tanque tá cheio, meu combustível é o rap, o verdadeiro gangster. Que não desanda os moleque. O tanque tá cheio, meu combustível é o rap, o verdadeiro gangsta. Que bate de frente tipo chiclete. O tanque tá cheio, o combustível é o rap, o verdadeiro gangsta. Que não desanda os moleque. O tanque tá cheio, o combustível é o rap, o verdadeiro gangsta. Que bate de frente tipo chiclete. É pesado, né? O difícil é quem deve assumir o erro. O povo robótico na loucura, no limite do medo. A venda nos olhos esconde a verdade do falso profeta. Várias cabeças prêmio mostra o poder que tem inveja. Fui cultivado na lama, criado na rua. Vocês querem a fama, nós ensinamos a cultura. Os bons costumes transformou em opressão os pensamentos. O homem de honra hoje é a espécie de bicho no relento. Entendo, mas não lamento, é fraco o argumento. O rap é revolução, até ter preço os depoimentos. Seu sofrimento é lucrativo na palavra do irmão. Testemunho verdadeiro, 8 mil na congregação. Presta atenção, tudo é questão da sua decisão. De que lado está do sistema ou população? Enganando seus irmãos por um cargo de assessor. No palco iludindo com discurso de orador. Sem pudor, prova leis em benefício próprio. Espírito pobre, sem luz, vazio e sem propósito. O tanque tá cheio, meu combustível é o rap, o verdadeiro gangsta. Que não desanda os moleque. O tanque tá cheio, meu combustível é o rap, o verdadeiro gangsta. Que bate de frente tipo chiclete. O tanque tá cheio, combustível é o rap, o verdadeiro gangsta. Que não desanda os moleque. O tanque tá cheio, combustível é o rap, o verdadeiro gangsta. Que bate de frente tipo chiclete.